Ajuda 782, autorizado 2010, o ajuste é Salvador 10 no 8, autorizado final do procedimento elétrico foi da pista 10, reporta no OK. 2018, reporta no OK, Azul 2782. Controle azul 4235. 4235, a sua identificação. BF via chegada BF a 4.10. Ajuste 10.8. Canceladas, restrições de velocidade na chegada BF, o azul 4235. Azul 2782. Boa noite, Azul 2782. Autorizado pouso na 10. O vento é 1 no 0 graus, 0,5 nós. Salvador, autorizado Rosário, azul 2782. Volante, está no avião 47, formação Charlie. Volante, está no avião 47, aguarde um instante cópia. A saída é Arbor 1, após o Elefa. Arbor 1, Elefa. Por favor, coordenar o 320. 320, CF será coordenado. Azul 2782 no solo aos 26. Táxi via Alfa e Kilo para a posição 3 Lima. Alfa, Kilo, posição 3 Lima, azul 4982. Takeoff runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. Takeoff 10, American 230. 130, I want a 29, contact departure 128. 120, correct, the small 8. Excellent, 230, welcome, good night, sir. Good. Salvador, Departure America, 230, with you, 2000, flight level 340. Contact 120, decimal 8. Welcome, thank you, good night. Thanks. Departure America, 230, with you, 2500 for flight level 340. Alaska 230, radio contact for departure, flight level 340, moment departure. Contact maintain 340, moment of departure, America 230. Azul 4235, autorizado 2000 pés, o ajuste 908, autorizado final do procedimento elétrico que foi da pista 90, reposto estabilizado no lote. 2000-008, reportará localizador, azul 423, autorizado em elétrico. O Fernando 47, cópia. É 9147, autorizado Brasília, o nível 320, via Pendulu 17, a decolagem da 10, saída Argo 1, após Elefa, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5243. Okay, Brasília 320, decolada 10, com curva direita Argo 1 na Elefa. A Pendulu 17, 1208-5243, o Tana 9147. Correto, Tana 9147, chama o pushback e acionamento. Valeu. Tipo 8, acende a indicação, desça até o nível de voo 0620, efetuando desvios, quando ao término, voe a Lagoinha para interceptar o perfil da chegada a bordo. Dado, voa a bordo. 0, azul 4235. Do 4235, completa final, torre 198, decimal 95, composta. 198, decimal 95, azul 4235, conta mais. Salvador, azul 4235. Azul 4235, autorizado pelo na 10, venta 160 graus, 04 nós. Autorizado pouso 10, azul 4235. America 230, call now receive center, frequency 126.85, let's enable 125845, bye bye. 2.85, azul 4235, seu solo são os 39, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 4235. Autorizado decolada 10, venta 160 graus com 049. Ali decola 10, 9147. Muito boa noite, eu ajudo 490 para apresentar um plano de exercício no 290, 170. Boa noite, azul 4980. Estou pelo lado Recife, nível 290, fria, pelo 17, a decolagem é da 10, saída Tuca, transição Caju, o controle 120 decima 8, eu transpondo 5252. Aprovado Recife, no 290, e essa já é no centro. Decola da 10 no... O terceiro Puca, Caju, transponder 5252, após 1208, 4987. Azul 4980, correto cotejamento, chame para o postidão de acionamento. Reportará para o posto de acionamento, 4987. Noite Gol no 970, sem identificação, desce via chegada Bom Médio, ao nível de voo 070. Avião 47, decolando os 42, chame o controle, 120 decima 8. Controle 1208, boa, tá? Avião 47. Controle, boa, tá? Avião 47, cruzando 1800. Tá no avião 47, contato radar, salve via saída Arbo 1, nível de voo 320. Arbo 1, 320, tá? Avião 47. Aposta Bosa autorizado, direto TAP. O voo no tipo 8, autorizado em 5 até 4 mil pés, ajuste no 098. Autorizado 2 mil pés. O ajuste permanece no 098, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado no lote. 2 mil pés, 908, autorizado e permanece estabilizado, tá? Não quero deixar. Já 9147 autorizado direto nessa. Direto, Elefa, tá fazendo 47. Autorizado, 888, após Peru, desci para 2000, voando Duna para interceptar a final, ajuste Salvador no 018. Tá 9020, visão com o campo. Sim, tá 9020. Chama a torre, 118, decimal 95, vou pôr. 295, bom dia, tá 9020. Autorizado o pouso na 10, venta 150 graus, 04 mais. Pouso autorizado na 10, tá na 0020. Controle, voo 1970, cruzando 0970 1970, desce até 3000, ajuste no 08 3000, 22, obrigado. Ano 58, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, com pouso. 895. 9147, chama agora o centro Recife, frequência 1 no 18, decimal 8, secundária 1 no 35, decimal 3, com pouso. Ok, Recife 1288, até 1353, boa, bom trabalho, tá, 3, 9147. 9020 no solo 51, táxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, tá na 020. Salute Rio 5972, aciona a identificação. Desce via chegada bom, que é o nível de voo 050. Rio 5972. Siga 5972. E apenas para informar, é uma rádio evangélica que nós estamos recebendo aqui, provavelmente de Alagoas. Gente, agora na rádio 021 a 60 milhas, grato pela informação. Zero, 040 para 13, eu peço, com o 9770. O 970 autorizado 2 mil pés, autorizado final do procedimento elétrico da pista 10, reporta estabilizar o localizador. 2 mil, procedimento, eu gostaria de estabilizar. Quando possível, recife no 310. Eita, 3305. É aprovado aqui o 330. Senhor aceito? Pode prosseguir, senhor. Feita 3305, autorizado recife. O nível 330, via Otávio 17. A decolagem é da 10, saída é Pulca, transição Caju. O controle 120 decimal 8. Transponder 5256. Sobre os áreas recife, não tem trilhão, decolga 10, Pucca, Caju, Vietozoluma 7. Transponder 5256, controle 1208. Para o 3305, a posição é A05. 3305, correto, chama para o pushback acionamento. Para pushback acionamento, tá, 3305. 888, ingresse na Juliette, portão 02. Juliette, por Uno 78, acende a indicação, desce via chegada com mais de Uno ao nível de voo 0620. Tesco 1970, autorizado o pouso na 1020, 160 graus, 05 nós, o ajuste 1018. Livre pouso, o 1970. Para que estresse o acionamento, turma 3. Autorizado, do 4980, chame para o táxi. Autorizado, está pela parte do 4980. No solo 00, livre táxi via Alfa, reporte na Juliette. Eu vou continuar quero fazer um espaço para todo mundo de 2045, 107 agora, já é na maçã. 7, azul 4980, táxi via Índia, reporte no ponto zero para a decolagem. Azul 4980, repassará no ponto zero, azul 4980. Rio 5972, autorizado de esquerda até 3.000 pés, 1.098 ajuste. Missões 3.000, 5972. 980, decolada 06, chame o controle de Salvador, 20-98. Controle 1208, 84980, obrigado, boa noite. Grande. Controle, muito boa noite, Azul 4980. Boa noite, Azul 4980, contato radar na decolagem, salve via 6 da PUCA, nível de voo 290. Salve via 6 da PUCA, 290, Azul 4980. Zulo 718, autorizado 2010, ajuste 1018, autorizado assinado procedimento, reposta estabilizado lote. Pois eu vou reportar no localizador 3178, são prisão. Do Rio 5972. Rio 5972, completa final, chama torre 1018, decimal 95, bom pouso. 295 graus, até já. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, fui LS, final de 9 milhas. Ok, Rio 5972, o ajuste no 08, autorizado o pouso na 10, o vento é 1,60 graus, 049. Livre pouso na 10, Rio 5972. Autorizado Guarulhos, 320, o nível, via pelo 10 até Taubaté, decola da pista 10, saída San Luana, transição Mótiva, controle 120 décima 8 e o transponder 5262. 320 autorizado, via Rádio Sul 10 até Taubaté, decola da 10, San Luana, transição Mótiva. Correto, Azul 5001, chame para o posto de estacionamento. Boa noite, Europa 384, Sinai 418, ready to copy to Estes. Roger, Europa 084, stand by, it's your clearance, ok? Stand by, do you know the SID we may expect this? Ok, I believe is open, stand by, it's your clearance. Ok, stand by. Eu só botei dois graus pra direita, mas já tá botando a rota, só pra dar uma informaçãozinha aqui. Sete. Tá 3178, visão para o campo? Ah, afirmativo, tá 3178. Completa final, torre 198, decimal 95, vou pouso, tá 3178. 1895, tá 3178. Salvador, 031-78. 031-78, o ajuste no 018, aguarde pista livre. Abadela, 031-78. No solo ao 12, táxi via Alfa e Kilo para a posição 612 Lima. Se via chegar da Bonfi a 4.000 pés, o ajuste no 08. Neto no 60 grau, 04 norte. Liverpool 10, 3178. Mantenha o perfil 6313, assim como o número 2, tráfego 1 da companhia que vem de Brasília para Salvador, está se aproximando pelo setor sudoeste de Salvador. Aí na curta final, após estar autorizado a alinhar e manter após o pouso do trágico. Na final ali, mantendo. Para o nível 050. Questionando a 6313, o Elagunas é presente. O tráfego pelo setor sul, eu já encontrei ele direto do mapa. O chão centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 12685, 12545, azul 4980, obrigado, boa noite. Ah, 31178. É, no solo, usando 4, táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, está 31178. Autorizado decolada 10, o vento é 160 graus, 4 nós. Autorizado decolada para o centro de 30. 3305, decolado aos 1,5, chame o controle 120 da FMA 8. Bom, 208, obrigado, vai ter a sete. Salvador, boa noite, Celta 3305, decolado, Fuca. Celta 3305, boa noite, contato radar, sobre via 6 da Fuca, nível de voo 330. Via Fuca, ao 330, 3305.